Pega, ainda ontem prendi rastejando um caborge verminal. As duas pras duas, põe-me quatro velas, inhaca em cruz latina na lousa. Deita dois braços de giz e se enrola ao patíbulo. Unta sem gemido a áspide. Urge, urge que surge uma ceresma lactante. Verneteia no canto escuro. Absilo, traz o vermífugo, bicho. Absilo, traz o vermífugo. Traz, traz um frasco no lixo. Conta no teu canto. Traz, traz mais um frasco pro lixo. Descansa depois de novo. Até que desconta. Vão se quebrar todos. Vivam que os vermes da Boronice passar adiante. A depois de ler? A depois de ler? A depois de ler? Pinga-lhe no peito. Adonde? Não esquece. A depois de ler?